vou ver aquilo intensamente. Simples em seu gesto, tudo gente da gente. Sou a flor que nasce mesmo em meio à terra seca. A mãe em oração pra que seu filho Deus proteja. Eu sou os sonhos, aqueles esquecidos, o rolê, o corre, o putinho no pé do mendigo. Eu sou o lenço que pede pra enxugar as lágrimas. Eu sou o tempo, só ele pra curar suas mágoas. Eu sou a soma do tudo e também do nada. Do povo da terra, floresta, muitas águas do leão e nunca divisão. Os gritos gemidos, sofridos de uma nação, somos pecados que hoje entramam por perdão. Com as vitórias e derrotas passadas por suas mãos, a semente lançada que brota a vida, a esperança que jamais morreu, tipo Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina. Eu sou o som do grito dos excluídos, o eco do tiro, a oração da mãe pela alma do filho. Quem sabe o arrependimento do pai que não apoiou, que chorou, se emocionou na hora do show. Eu sou a soma de todos os sonhos revolucionários, a estratégia que se aprende nos dicionários. Sou a ordem de ataque e o cessar do fogo. Sou a bandeira estiada, sou a vitória do povo. Eu sou a luta pela sobrevivência, os passos firmes. Eu sou as lágrimas, o sorriso dos humildes. Eu sou o medo de morrer, o medo de temer, o medo de viver sem nada aprender. Eu sou a soma do nobre rapaz que corre atrás da melhoria. O tempo tá pra chuva, mas o sol ainda brilha. Eu sou a luz divina, a chama que ilumina. Sua manhã pertence a Deus, que seja um bom dia. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina. O que você quer que Deus faça por ti? O arrependimento trouxe vida pro ladrão. O importante é o que contém no coração, né não? Sou a soma, no campo de batalha eu sou o exército armado com fé e enxada. Sou pela vida, sou pelo amor, que não tem linguagem, muito menos cor. Sou muito mais do que você tá vendo. Atrás da pele negra existe forte pensamento. Eu tenho um sonho, mudança de vida aos negros e brancos da América Latina. É só por Deus, mano, é só por Deus. Consumado e perdoado os pecados, Deus. Deus abençoe esse nobre réu. Prepare meu lugar no reino do céu. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, Dimas, Dimas. Deus perdoou, a justiça é divina.